eu vi o dia clarear e um sol de ouro mostrar que nada, nada está perdido, que é preciso crer no que virá. Aviso que o mundo vai girar o seu juízo. Agradecer a Deus vai ser preciso. Acreditar no amanhã. Eu vi o sol chegar mais perto e eu sem medo, correndo a multidão para um só rumo. O homem em cima do rochedo dizendo: eu sou a paz, eu sou o perdão, meu Pai, meu Deus, meu mundo em paz. Amém, amém, amém, amém, amém, amém, amém.